livre, ingresso da colagem de pista no centro, vento calmo. Sudeste de Salvador, chame Centro Recife agora, frequência 128, décima 8. Ciente da presente, chamará o centro em 1288. Bom dia, o Vitor Filho Delta. Bom dia. Tango decolado aos 39, controle 119, decimal 35, João Lô. Decimal 35, acerta. Controle Sapatango, acerta. Eco Sertango, controle Salvador, contato radar, 2 milhas sul de Salvador, submantenha nível 090, vigilante. 4090, acerta. Foxtrot Lima, bom dia, pronto, cópia. Foxtrot Lima, lençóis, uma centena, decolagem da pista 35, curva à esquerda, perfil da subida Momo até a posição Albo após em rota. Controle 119, decimal 35, aciona 5521. Correto, chame pronto para acionamento, isso que só custa acima. E acionamento, chame pronto para o táxi, isso que só custa acima. Foi Salvador 4195 para o puxa acionamento 28. Dois lados, pushback acionamento 4195, chame pronto para o táxi. Dois lados, puxa acionamento para o táxi, 4195 da luz. pronto para ingresso, Whisky Foxtrot Lima. Ingressando na Lima, chame pronto para iniciar procedimento de decolagem 495. Via Pátio Lima, informará quando o técnico Foxtrot Lima, mantenha o ponto de espera, aguarde para ingresso, pista 35. Lima aproximando a 35, pronto, azul 4195. Azul 4195, livre ingresso de decolagem, pista 35, vento é calmo. Livre ingresso de decolagem 35, azul 4195. Whisky Foxtrot Lima, observe o tráfego da azul, após o mesmo iniciar a decolagem, faça sua frente autorizada, ingresso, informe alinhado, pronto, 35. Pousadas 48, controle 119-35, bom voo. 1935, muito obrigado, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, o Azul 4195, decolou na sua escuta. Azul 4195, vigilância, subiu, mantenha nível de voo 3620. 360-4195. Lima, livre da colagem, pista 35, vento calmo. Controle 119-35, bom voo, 8 Foxtrot Lima. Olá, manda para 35, obrigado. Lima, contato radar 2 milhas norte de Salvador, subiu, mantenha nível 100, Whisky Foxtrot Lima. Livre entre Sancho. Proativo, suba sem restrições para o nível 100. 100, ciente, Foxtrot Lima. Axarratango solicita comando final 070. Autorizado, Axarratango. Certo. 195, chame centro Recife agora, frequência 1288. 288, azul 4195. Oscar Golf Serra, controle. Escuta, senhor, é uma filha de Guarama, 1280. Afirmativo, serviço rodar encerrado, chame Léos, 1201. Oscar Golf Serra. Léos, 1201, lá na sua bandeira. Fox Trot Lima, controle. Fox Trot Lima na escuta. 25 milhas noroeste de Salvador, chame Centro Recife agora, frequência 128, décima 8. 128, décima 8, Fox Trot Lima.